Olá, pessoalzinho desse podcast maravilhoso. Olha se não é a Andrezeira Uno de volta para gravar mais um episódio nessa bagaça. Sem muita enrolação, hoje eu queria comentar sobre algumas coisas mais filosóficas, umas coisas para você ficar pensando na sua vidinha e pensar, nossa, como eu sou insignificante comparado a esse mundo tão intenso e que um dia eu vou morrer e todos vão esquecer que eu existi um dia. Exatamente! Hoje é dia desse tipo de podcast. Então prepara o fone, se deita na sua cama, bota uma playlist do Aphex Twin de música ambiente triste e se prepara para entrar em crise existencial. Eu queria abordar uns temas não tão convencionais nos episódios que vem passando. Eu percebo que a maioria dos episódios, pelo menos eu acho, são episódios que são mais descontraídos. Por exemplo, esse último agora que eu gravei com o Marcel do Penguin Byte foi um episódio mais descontraído. E eu queria novamente trazer aquela estética mais reflexiva e mais filosófica que eu tinha e vez ou outra lanço aqui no podcast. Então, o principal tema que eu queria falar é a solidão boa. Hoje em dia a gente está mais conectado que nunca. A gente tem muita informação na palma da nossa mão com os dispositivos celulares, os famosos telefones. O mais convencional para mim é o PC, o computador. E ao meu ver, muito dessa nova ninhada de informação que a gente tem fácil acesso pode atrapalhar muito no sossego de algumas pessoas. Porque hoje em dia, com as redes sociais, o Instagram principalmente, é idealizado pra caralho uma vida perfeita. E eu vejo que muitas pessoas bem próximas de mim, pessoas que eu conheço há muito tempo, se cobram bastante e acham que tem que viver da mesma forma que esse povo do Instagram vive. Porque esse povo do Instagram é filha da puta. Eles idealizam uma vida que não existe. Eles só mostram a parte legal da vida deles e mostram que, nossa, olha como minha vida é foda e olha como eu me divirto pra cacete. E essa visão que essas pessoas que têm esse tipo de vida idealizado mostram para as pessoas comuns como eu e você, ela pode ferrar com a cabeça de algumas pessoas. E é por isso que eu acho que existe tanta autocobrança. O povo costuma se cobrar muito para ter uma qualidade de vida melhor, ou pra só mostrar também a parte boa da vida. E eu não tô falando que você tem que mostrar as partes ruins da vida também. Eu acho que não também. O que eu prego e o que eu faço há muito tempo, na verdade desde sempre, até onde eu me lembro, é você saber o valor do silêncio. O valor de você ser uma pessoa low profile, entre aspas. Como uma pessoa praticamente, eu odeio esse termo, mas eu vou ter que usar ele porque eu acho que é o melhor que tem pra agora. Como uma pessoa cronicamente online há quase 10 anos na internet, eu percebo que muitas das coisas da internet são feitas pra você se sentir mal, mesmo que indiretamente, porque essas pessoas que eu já falei antes, esse negócio delas mostrarem a parte legal da vida é algo filha da puta porque é irreal. Elas tentam passar um padrão de vida que só existe no Instagram. E diante de todo esse caos, eu acho que é importante você saber separar bem as coisas. E eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que gosta muito de seguir esses influenciadores de Instagram. Eu sempre fui mais na minha. Eu também mal posto coisa no Instagram. E eu acho que essa personalidade mais introspectiva, mais na minha, mais introvertida minha, foi o que fez eu não ter a cabeça tão fodida por essas redes sociais. Tem muita coisa horrível na internet como um todo, como gore e coisa pesada de chãs, caralho. Mas eu acho que quando você consegue manter a calma pra você ser uma pessoa só na sua, isso facilita a sua vida muito mais, porque você abre os olhos pra aceitar a sua vida como ela realmente é e como a vida de todo mundo é, porque ninguém tem uma vida perfeita, todo mundo tem problema. E essas ideias que passam na internet de que, nossa, olha essas histórias que eu tirei, tô em Paris, tô feliz pra caralho, olha como tudo é perfeito, isso é mentira. Então o que eu prego há um bom tempo é isso, ficar na minha. Eu sou uma pessoa muito mais quieta, eu não posto nada demais, eu posto, sei lá, stories ouvindo música. E eu acho que o silêncio é algo muito necessário também. Eu comecei falando do silêncio, eu comecei puxando mais pra esse tópico de falar de redes sociais e de pessoas que têm um padrão de vida idealizado. Mas o que eu realmente quero falar é do silêncio e como ele é necessário. Voltando pro início, Hoje em dia a gente vive com muitos estímulos, com as redes sociais, que são os principais exemplos que eu pude dar, né? Mas, por exemplo, se você mora numa cidade grande como São Paulo, eu imagino que deve ser um inferno ter um dia calmo aí, porque é uma cidade grande, é gente pra caralho em todo lugar. Barulho, fumaça, agora tá tendo uma chuva do cacete por lá, então tá complicada a situação. E muitas pessoas acham que estar sozinhas é um problema, o que na verdade não é, e pra mim é algo muito melhor do que estar cheio de pessoa, na real. Eu não quero bancar o depressivo que fica no quarto inteiro mexendo em Arch Linux e fazendo musiquinha estranha no LMMS, mas eu acho que o silêncio e a paz real está em você se conhecer, conhecer a si mesmo. É legal ser com os amigos, é legal você ter uma galera pra confraternizar às vezes, mas eu acho que ficar sozinho muitas das vezes é a melhor coisa que eu posso fazer, porque eu aprendi muito a gostar da minha própria companhia. Eu sou uma pessoa que, obviamente, não sou um animal, eu preciso de relações com pessoas e elas são importantes pra mim. Só que eu aprendi a ter a minha própria convivência como uma coisa boa, e eu percebo que isso foi muito proveitoso, já que muitas vezes eu acho necessário somente dar uma sumidinha de tudo e ficar na minha. E tem pessoas que, se fizerem isso, vão enlouquecer e não vão saber o que fazer. E eu fui treinando isso com o tempo e se tornou uma das coisas mais legais que eu faço hoje em dia, ao meu ver. Então, o que eu quero falar aqui, eu quero que você aceite mais a sua própria companhia como algo viável. É muito bom você ter colegas e, porra, uma galera que você curte ficar e tal, e ter relações, é importante. Não é só importante, como é necessário, ao meu ver. Só que tenta aprender também a lidar consigo mesmo sozinho. É muito bom você saber dividir bem as duas coisas, porque é algo necessário. E também você vai vivenciar isso vez ou outra. Você vai ter que ficar com a galera uma hora, você vai ter que ficar sozinho outra hora, e tá tudo bem. Essas dualidades da vida, essas coisas antagônicas, são importantes e realmente necessárias pra gente ser quem a gente é. Mas também se dá uma chance pra explorar você mesmo, pra conhecer você mesmo. Então, meio que é isso, galera. Eu só queria falar disso. Eu venho pensando nisso há um bom tempo. Eu gosto de gravar esses episódios não tão bem elaborados. Não tô falando que eu gosto de fazer episódio vagabundo, sem fazer nada. Não é isso. Mas eu gosto de fazer esses episódios só falando o que eu tô pensando no momento, porque eu acho legal ver isso depois e ver, tipo, caralho, eu tava nessa pira nesse dia e tal. Então, é basicamente só isso. Eu falei meio confuso, eu mudei de assunto pra cacete no meio do podcast, mas eu acho que a base do que eu quero falar é isso. E eu espero que o recado seja entendível para vocês. É isso, até a próxima. Dá uma olhada nas músicas do podcast, que geralmente eu boto uma soundtrack, porra, boa pra caralho, vocês têm que admitir. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais episódios em breve. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Meio episódio meio pequeno, na média geral, mas eu planejo fazer episódios mais grandes. Eu vou convidar amigos e vai ficar muito foda os episódios futuros, tá? Obrigado por escutar, até a próxima, beijo e tchau!